meus parabéns. Sabeis o quanto me sinto orgulhoso. No meio do terror ainda existe homem bondoso, que aprendeste de tudo um pouco nessa vida. A vossa honestidade jamais trocaria. És do tempo que a palavra dispensava comentários. Acredita que nada acontece por acaso. Um veterano que eu respeito, que da miséria foi herdeiro. Preserva sua imagem, pois caráter não tem preço. As rugas representam uma longa época. Vós aproximais de quase 7 décadas, conservando os bons costumes, sem dom pra malícia, bem disposto para trabalhar. Preguiça nunca ouviu falar, ha. Onde está a sorte que não encontrou? Onde está a fé que ele depositou? Eu me interrogo feito um patético, me comovendo, estimulando meu lado eclético. Todo mês de agosto ele visita o Bom Jesus da Lapa. Mó caminhada, das 3 às 6 da madrugada. Uns 12 quilômetros de terra, sente dor nas pernas. É válido qualquer esforço pra pagar promessa. Deus dará o cobertor conforme o frio. Deus dará o êxito pra quem nunca desistiu. A ambição é sádica, inspira a maldade. Biografia da humildade, primeira parte. Quase se resume ao desgosto. Mano, iria ser o pior de todos. Com uma certa angústia, o velho desabafou. Literalmente, a postura forte se arrasou. Via na cara dos playboys o puro egoísmo. Tava na cara que almofadinhas não ligariam para um pobre abandonado. Passaram perto, ignorando, desfazendo de uma criança de 12 anos. Será fogos no céu ou tiros? Jingle Bell, todos ganharam. Eu quero o meu presente de Papai Noel. Assim dizia os olhos do menino, acostumado a não festejar, pois não tem motivos. Mas foi naquele dia que ele conheceu a alegria, através de um homem bom, quebrou-se a hegemonia. O drama, a incerteza dos anos passados, amenizando o pesadelo. Frustrado, ele disse: todos de casa, mil anos que eu não vejo. Sinto até saudades daquele aconchego. Se for levar notícias minhas, diga que eu tô na pule. Mas passa um pano velhinho, por favor, não os assuste. Tenha certeza que hoje eu melhorei muito. Eu descobri que ser do crime não é meu mundo. Montão de enrosco a fim de me dar fim. Apogeu eu sou, mas eu caro coroa, vai por mim. Um homem bom que serve de espelho, o seu trajeto serve de conselho. Guarda seu tesouro, as 7 chaves. Sua riqueza é mais humilde, classe da simplicidade. Tem quem não respeita, tem também tipo que aproveita da inocência deste homem. Esgota a paciência, abusa, talvez quer treta. Cola na grade só pra ver o que dá e pá. No particular, só eu, você a sós. CX, a sigla, Billy, o porta-voz. Te causando esterismo, abracadabra revolucionou. É mágica das ruas, escola sem livros. Todo momento aprendo um trecho da canção inesquecível. Não há nada mais importante do que a verdade. Biografia da humildade, segunda parte. Nasceu e foi criado, onde tens legítimo ênfase sem prepotência. Se orgulha de viver no interior de São Paulo, naturalidade e sem displicência. Acreditas que tudo é possível conforme a fé. Deus é luz, Deus é vida, Cristo é o caminho. Também és devoto de Chico Xavier. Vale mais 100 gramas de esperança do que 1 quilo de pessimismo. Parabéns. parabéns ao homem de princípios, mas sempre viu a polícia como inimigo. Mexer na merda, ela fede mais, tá zicado. A sola traz um lado, é por isso que não gosta de lembranças. O que aconteceu, aconteceu, porra meu. Quem vive de passado é museu. Qualquer história ou fato que provoque discussões, cada um defende uma tese, sempre há duas versões. Daqui o roteiro é real favela, onde a lei assusta e o medo impera. Onde a terra suja o chão da casa da dona mais dedicada, onde crianças vivem influenciadas. Aqui quadrada e oitão refrigerada é mato, é o endereço escasso, mas foi aqui, bem aqui que ele encontrou sua felicidade. Biografia da humildade, terceira e última parte. Onde está a fé que depositei?